A solidão chegou até você, trazendo desespero e aflição. De mais carinho e amor você precisa. Ao teu redor ninguém te estende a mão. Alguém te abandonou perante a vida, deixou sangrando assim teu coração. Me ouça, o verdadeiro amor nunca esquece, porém tudo suporta, tudo padece, e sempre está presente. Pois é o próprio amor. Me ouça, oh, o exemplo desse amor, tão claro como a luz. O mundo todo viu, patente numa cruz, vertendo sangue puro de Jesus. Solidão chegou até você, trazendo desespero e aflição. De mais carinho e amor você precisa. Ao teu redor ninguém te estende a mão.